de contas, ninguém manda em mim. Agora eu tô sossegado lá de fora do ninho. Não devo satisfação, eu tô morando sozinho. Esse é João Neto e o Frederico, tô morando sozinho. Você curtiu também Gustavo Lima, Doidaça, o Leonardo Chora, Michel Teló, Amiga da Minha Irmã, e o Bruno Marrone, Vidro Fumê. Daqui a pouquinho eu volto com as últimas hoje do seu Balada Sertaneja. Continue ligado, Balada Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Balada Sertaneja. Legal, de volta por aqui no seu Balada Sertaneja. Pra você hoje nesse domingão, trazendo as últimas de hoje. É, pra você as nossas últimas, mas semana que vem tem muito mais, viu? Tem Conrado e Alexandro, mete tequila! Você está ouvindo Balada Sertaneja. Balada Sertaneja. Que é pra nós, tequila é pra elas. Mete, mete, mete tequila nelas. O uísque é pra nós, tequila é pra elas. Mete, mete, mete tequila. Homem que é homem, bebe uísque sem gelo. Mulher que é mulher, bebe tequila sem medo. Uísque é pra nós, tequila é pra elas. Casa liberada, festa, festa, festa. Uísque é pra nós, tequila é pra elas. Mete, mete, mete tequila nelas. Uísque é pra nós, tequila é pra elas. Mete, mete, mete tequila nelas. Homem que é homem, bebe uísque sem gelo. Mulher que é mulher, bebe tequila sem medo. Uísque é pra nós, tequila é pra elas. Casa liberada, festa, festa, festa. Uísque é pra nós, tequila é pra elas. Mete, mete, mete tequila nelas. Uísque é pra nós, tequila é pra elas. Mete, mete, mete tequila nelas. Uísque é pra nós, tequila é pra elas. Mete, mete, mete tequila nelas. Uísque é pra nós, tequila é pra elas. Mete, mete, mete tequila, vai. Uísque é pra nós, tequila é pra elas. Uísque é pra nós, vai. Uísque é pra nós, tequila é pra elas. Mete, mete, mete tequila nelas. Uísque é pra nós, tequila é pra elas. Mete, mete, mete tequila nelas. Balada Sertaneja é bom demais. É bom demais. Basta apenas um olhar, um beijo, um toque, pra eu perder o meu chão, ficar em choque. Perder o sentido e a razão, desequilibrar o coração, não responder mais por mim. Basta um cheiro ou apenas um sorriso, pra eu perder o meu ar e o juízo. Seu domínio em mim é fatal, eu me sinto tão irracional. Mas não tem jeito, é assim. Nunca vai mudar, vou me declarar. Com rosas, perfume, uma declaração. Com beijos, canções de amor, um violão. Quer saber por quê? Eu amo você, quero sempre te surpreender. Com rosas, perfume, uma declaração. Com beijos, canções de amor, um violão. Quer saber por quê?